fico assim, sem fazer nada de bobeira. Só dá você aqui no pensamento. Olho o telefone e penso, não, não é besteira. Eu tô sozinho aqui no apartamento. E o tanto que eu te quero, eu não acredito. Às vezes acho que não é normal esse nosso lance é tão bonito. Esse final. Quando você me quiser, dá um sinal que eu já vou. Liga pra mim se quiser, meu coração não mudou. E se um dia notar que a saudade chegou, é só você me chamar e pensar em mim, que eu já tô. Eu vivo tentando disfarçar, e até meu sorriso é só pra mostrar uma felicidade que em mim não existe. No rosto um sorriso, mas o coração triste sonha com sua voz me chamando, dizendo meu bem, eu estou te esperando. Quando você me quiser, dá um sinal que eu já vou. Liga pra mim se quiser, meu coração não mudou. E se um dia notar que a saudade chegou, é só você me chamar e pensar